Canta, canta essa poço. Oh, me ama é Vicente. L'água é de sentimento. Canta, canta, vente mar. L'água é de sentimento. Caliente toca la boca.